Cardoso. Daniel Cardoso. O DJ da mídia do estado do Pará. Alô, galera do Rio de Janeiro, é meu dia. Quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Olha o swing dos GG, pro lado e pro outro. Pro outro, pro outro. Chama o swing. Impulsou, Simão. Gravação do CD ao vivo. Vai, vai, vai. Eita louca, tu brincando com o bombom. Vai malandra. Eita louca, tu brincando com o bombom. Vou tá perdido. Vou se preparar, vou dançar, preste atenção. Tom, tom, tom, torom. Cê aguenta. Se eu mexer, descer de cara até o chão. Tom, torom. Desce, rebola gostoso. Empina a melhor, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é tá, tá, tá. Desce, rebola gostoso, empina melhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é tá, tá. E não vai mais parar, cê vai aguentar. Não vai mais parar. Bota a mão pra cima, tira o pé do chão, galera, vai, vai. Vou, vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o pompom. Pomporom. Tu brincando com o bombom. Tom, turom. Vou tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Tom, turom. Cê não aguenta. Se eu dançar, mexer, ficar até o chão. Tom, turom. Sobe, rebola gostoso. E pina me olhando, te pego de jeito. Se eu começar me embrasando contigo, é tá. Se rebola gostoso e pina me olhando, te pego de jeito. Se eu começar embraçando contigo, me sabe cantar. E não vai mais parar. Não vou até. Não vou mais parar. Vai na quebradeira do gigante. E vai, malandra. E eita louca, tô brincando com o bombom. Tom, e vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bombom. Daniel Cardoso. Aqui é Daniel Cardoso. Na parada, meu irmão. É o Diguinho que tá mandando. Anda, chama. É o Diguinho que tá mandando. Anda, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha. Chama, chama, chama, chama, chama. Brota, convoca as puta. Brota, convoca as puta. Mais tarde tem fermo, hoje vai rolar suruba. Tropinha de leve, filha da puta. Taca a bebida, depois taca a pica. E abandona na rua. Tropinha de leve, tropinha de leve, filha da puta. Taca a bebida, depois taca a pica. E abandona na rua. Taca a bebida, depois taca a pica. Taca a bebida, depois taca a pica. Taca a bebida, depois taca a pica. E abandona na rua. Ritmo do swing nesse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Ritmo do swing nesse aqui, ó. Ele, ele pica. Tropinha de leve, filha da puta. Taca a bebida, depois taca a pica. E abandona na rua. Tropinha de leve, tropinha de leve, filha da puta. Taca a bebida, depois taca a pica. E abandona na rua. Taca a bebida, depois taca a pica. Taca a bebida, depois taca a pica. Taca a bebida, depois taca a pica. E abandona na rua. É o salvinho que tá mandando. Manda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Manda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha aí. Chama, chama, chama, chama. Bota

A torcida do Léo Santana tá presente. Até o 3 e vamos dar mais uma sarrada no ar. Vai! No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz. 1, 2, 3. RM Gravações. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Coloco balada, amo você, vem com nós, vem com nós. Merece camisa 10, a não mete dança, meu parceiro. Merece camisa 10 pra novinha do mal. LS tá tocando, comandando ponta a ponta. Quem tá solteiro dá um grito. Toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Chama no swing. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. A melhor das melhores. Seu celular na mão aí. Acende o flash no seu celular. Por favor, é claro. Ah, tem que respeitar meu Pernambuco, gente. Tamandaré Fest, esse vai ser o momento mais incrível do Tamandaré. Augusto, meu amigo, olha que coisa linda. Filma isso aí e bota lá na sua timeline, o mito. Geral, acende tudo, vai! Acende tudo, acende tudo. Tá faltando gente, cadê? Cadê o celular? Cadê? Cadê? Geral, geral! Acende tudo, acende tudo. Que coisa linda, Tamandaré! Aqui, ó! Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Embaixo, em... Agora baixa o celular, todo mundo. Segura embaixo, segura embaixo. Segura embaixo, segura embaixo. Abaixa lá, isso, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Não desliga o flash, ok? Torcida do Santa Cruz. Quando eu começar a cantar, vocês vão levantar o celular bem devagar. Torcida do Sport. A mesma coisa, ok? Geral, abaixa o celular, abaixa, abaixa, abaixa. No escurinho é mais gostoso. Prepara, Tamandaré! No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Pegou fogo, pegou! Pra cima! Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Deixa o celular em cima, deixa que tá lindo, vai! Acende tudo, acende tudo. Muito obrigado, Tamandaré, que coisa linda! Acende tudo. Agora bota as mãos em cima também, bota outra mão em cima também. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Todo mundo juntinhos assim, ó. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Balança de uma vez agora. Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado. Tira o pé do chão. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Pega o fogo de novo. Apaga a luz e toma. Apaga, apaga, vai, vai. Apaga a luz e toma. Super Saiyajin. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. No escurinho você se sobe. E a sarrada no ar no 3. Apaga a luz. 1, 2.